Encontra. Coletivo de estudos sobre conflitos pelo território e pela terra. Boletim informativo. Ataque ao projeto. Nova cartografia social dos povos tradicionais da Volta Grande do Xingu. A universidade pública está sendo atacada continuamente por alguns meios de comunicação que espetacularizam ações da Polícia Federal e do Judiciário. Essas ações são utilizadas para mostrar que a única solução seria privatizar a universidade pública. São diversos casos no último ano, como o da Operação PHD da Federal do Rio Grande do Sul, a Operação Research da UFPR, a Operação Ouvidos Mocos da UFSC e, recentemente, da Operação Esperança Equilibrista da UFMG. Não questionamos a necessidade de fiscalizar os recursos públicos e de divulgar as ações que nelas se fazem, mas denunciamos o uso parcial e interessado desses espetáculos midiáticos que têm trazido linchamento público de funcionários, professores e estudantes. No entanto, nesse momento, queremos denunciar os últimos ataques à pesquisa e à extensão universitária. Situações como a do Instituto Federal Catarinense, em Abelardo Luz, onde se instaurou um processo judicial questionando a participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra nas atividades da instituição, ou a sindicância contra o professor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, que promoveu uma jornada de reflexão sobre a reforma agrária na instituição. Não parou por aí. A última notícia estarrecedora vem da Amazônia. No dia 29 de novembro, ocorria na Universidade Federal do Pará, campus de Belém, o seminário Veias Abertas da Volta Grande do Xingu. Nele, se apresentariam os resultados do estudo com as comunidades ribeirinhas, indígenas, pescadores, extrativistas, sobre os impactos da mineradora canadense Belo Sun, dona do projeto de mineração Volta Grande, que pretende extrair ouro no rio Xingu, nas proximidades da barragem de Belo Monte, em uma área de 1.400 hectares. O seminário não pôde acontecer porque o prefeito do município, senador José Porfírio, Dirceu Biancardi, do PSDB, junto com um grupo organizado de cerca de 40 pessoas, trancou professores e alunos convidados dentro do auditório da Universidade Federal do Pará, em que acontecia o evento, impedindo o debate e transformando o lugar em palanque para defender a mineradora. Em atitude totalmente autoritária, o prefeito sentou-se à mesa gritando e intimidando a todos os presentes, pesquisadores, populações dos locais afetados e convidados. Um episódio de violência explícita, que está sendo investigado pelo Ministério Público Federal, mas que mostra com clareza os ataques a uma ação da universidade, que através da construção de uma cartografia social, que levanta os conflitos que as comunidades vizinhas sofrem com o Belo Monte e que devem multiplicar-se com o projeto de mineração de ouro na Volta Grande do Xingu. Este projeto está marcado pelas denúncias de abuso, ineficiência governamental e batalhas judiciais. No local afetado pela mineração, há 5 projetos de reforma agrária instalados, populações indígenas da etnia Juruna, além de extrativistas e pescadores que moram nas margens do rio e serão contaminados pelo cianeto, usado no processamento do ouro, bem como dos materiais quimicamente ativos que serão alocados em 2 pilhas de resíduos, às margens do Xingu. Denunciamos os ataques a projetos como o da cartografia social, dedicados a dialogar com aqueles a quem se nega sistematicamente o diálogo e a existência. Uma universidade com a cara da sociedade brasileira, negra, indígena, branca, das mulheres, dos jovens, mas que resulta perigosa para muita gente. Queremos denunciar contundentemente esse tipo de prática que pretende censurar a construção horizontal de saberes, o pensamento e a ação críticas de uma sociedade que só aumenta suas diferenças e seus desequilíbrios. Hoje são uns poucos projetos. Mas nesse contexto de racismo social e dos saberes, nesse momento em que qualquer prática repressora parece legítima para manter privilégios dos que têm muito e censurar e recortar os direitos de quem tem pouco e são sistematicamente atropelados, essa lista de abusos vai se ampliar. Juntemos esforços para que isso não aconteça. Acesse nosso site encontra.wordpress.com.